anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então para o segundo bloco, aí, o bloco da Xfinity Series, né? Para falar da Kentucky 300, que aconteceu na sexta-feira à noite, né? É uma corrida muito boa, eu praticamente gostei muito da corrida, muito movimentada, tivemos muitas brigas interessantes ali durante a corrida. É, só queria chamar a atenção aí para o Paul Menard, né? Se destacando aí, aquele momento, teve um momento na corrida que ele andou ali em segundo, terceiro, né? Ele acabou terminando a corrida em sexto colocado, mas ele foi um dos meus destaques aí, o Paul Menard, pelo excelente trabalho com o carro 33, né? Agora eu vou dar meu prêmio aí pro fez muito pelo pouco que tem. Eu vou dar hoje o prêmio para o JJ Ely com o carro 28, né? Ele terminou ali em 18º ali. Se bem que o JJ Ely e o Lando Castro vem com os carros do mesmo nível, né? Então esse aí eu vou dividir o prêmio então hoje com o Lando Castro, o DJ Ely, para os pilotos aí que fez muito pelo pouco que tem, começando até de maneira diferente. Eu costumo, né, começar o bloco sempre falar com o vencedor. Falando de vencedor, o Brad Keselowski, que se aproveitou de uma situação final ali, acabou pulando nas últimas voltas ali para a liderança, né? Liderou as últimas voltas ali e foi o vencedor da corrida, o Brad Keselowski, né, marcando a sua primeira vitória em 2015 na Xfinity Series, né, somando no total aí 33 vitórias até o momento aí, em 220 largadas. É uma coleção de vitórias do Brad Keselowski. O Brad Keselowski vem seguindo os passos do Kyle Busch aí, né? Todo mundo fala do rei do sabadão, que é o Kyle Busch, mas o Keselowski também não é muito diferente também não, pessoal. O Keselowski também gosta de participar da Xfinity Series aí para coletar vitórias aí, né? Tem uma média aí todo ano aí, né? O ano passado foram 5 vitórias, 2013 foram 7. Então o Brad Keselowski também é o rei do sabadão aí, porque domingo ele só tem uma vitória. Esse ano o Kyle Busch já tem mais ainda, o Kyle Busch tem 2 e o Keselowski tem apenas uma, se não me falha a memória. E é isso mesmo, aí só tem uma vitória mesmo. Então tá aí o Keselowski, parabéns pelo Keselowski, né? O Keselowski foi aproveitador aí, soube atacar na hora certa. O Eric Jones foi o segundo colocado, o Eric Jones que continua super bem aí no carro número 20, né? O Eric Jones que vem de oitavo, vem vitória em Chicago, oitavo colocado, um top team em Daytona, e agora a segunda colocação aí. Ele não soma pontos pro campeonato, nem eleito rookie do ano, né? Mas vem aí se fazendo um bom trabalho e se preparando já para 2016, que provavelmente ele deva assumir esse carro, ou o carro 20, ou o carro 18, não sei qual carro aí que ele vai acabar assumindo de vez aí, para estar lutando pelo o título aí, o nosso amigo Eric Jones. Só para fazer uma ressalva aqui, pessoal. O Joe Logano, né, havia sido o único piloto que tinha vencido com o carro 22, serão 3 vitórias para ele, agora é uma vitória para o Keselowski. Então são 4 vitórias para o carro 22, 3 com o Logano e 1 com o Brad. Falando aqui, passando um pouco aqui o top 5 aqui, né, o Kyle Busch foi o terceiro, já falei, o Daniel Soares foi o quarto, mais uma boa corrida desse mexicano aí. E o Elliott Sadler aparecendo num bom aí top 5 aí, né? Um bom e confiável top 5 aí. O Elliott Sadler, parece que o Elliott Sadler vem melhorando aí, vem se policiando e melhorando um pouco os seus resultados aí, né? O Elliott Sadler, ele que Daytona foi o segundo, quase venceu a corrida, né? E agora repete um bom quinto colocado, igual como ele teve em Chicago, perdão, em Michigan, né? O Elliott Sadler aí. Então, parabéns ao Sadler pelo seu ótimo desempenho lá no Kentucky na sexta-feira à noite. O Paul Menard foi o sexto colocado, como eu já falei. O Dale Walsh Jr. foi o sétimo. O Dale Earnhardt Jr. foi o oitavo, né? Os dois Juniors aí se estapearam e lutaram aí pela sétima posição. O Brendan Gaughan foi o nono e o Regan Smith fechando o top 10 aí. O líder do campeonato foi apenas o 11º, tá, pessoal? Ele foi apenas o 11º, mas também não tivemos, não foi tão ruim assim também, porque o Chase Elliott foi apenas o 13º, né? O Chase Elliott. E o Ty Dillon foi apenas o, deixa eu aqui, o 15º. Ou seja, o Chris Buescher terminou muito mal. Para mim deveria ter terminado melhor, mas ele terminou à frente aí tanto do Chase Elliott como do Ty Dillon, né? O Chris Buescher o 11º, Benoit Paul o 12º, Chase Elliott o 13º, Ryan Reed o 14º e o Ty Dillon o 15º. Cason Armstrong e ele, Scott e Schstein fechando o top 20 aí. Esses foram os 20 primeiros colocados lá na Kentucky 300, no Kentucky, sexta-feira à noite. Tivemos alguns acidentes aí, uma corrida mais tranquila em termos de bandeira amarela e acidente, né? Corrida com duração de 2 horas e 12 minutos. Mais uma vez a chuva atrapalhou, né, o dia, durante o dia, as atividades do dia. Então não tivemos tempo de para o qualify. Foi largada foi em cima do último treino livre, né? Tivemos 5 bandeiras amarelas, né? Tivemos 10 trocas de liderança, e dessas 5 bandeiras amarelas, tivemos a primeira com o carro número 25 rodando lá no meio da pista do John Estaula Jr., logo no começo da corrida, na quarta volta. Depois tivemos na volta 27 a bandeira amarela por competição, né, devido à chuva do dia. Depois tivemos também o Ryan Sieg rodou. Depois o carro número 13 do Derek White, um canadense, acabou rodando também na curva 4. E no final, o carro número 25, mais uma vez do John Stowley, acabou rodando. Dessa vez ele rodou, bateu e ficou muito pior para ele. E não teve jeito realmente de voltar à corrida o nosso amigo John Stowley Jr. aí. Duas pancadas no mesmo dia. A primeira ele rodou e ficou parado no meio da grama. Essas aí foram as bandeiras amarelas lá, né? Que aconteceu no Kentucky. E como eu já falei, o Keselowski aí se aproveitou de uma situação aí no final da corrida e acabou garimpando a vitória aí o Keselowski, né? Então, parabéns ao Keselowski aí, que estava num carro também, um carro muito bom aí, preparado pela Penske aí, para abocanhar essa vitória, posto mais essa vitória na conta, o Keselowski. Falando um pouquinho, pessoal, do campeonato aí, deixa eu passar alguns dados interessantes aqui, né? Eu acho, se não me engano, eu até tenho aqui o Warrior Points. Deixa eu ver se eu encontro aqui o Warrior Points. Warrior Points, isso mesmo. O Warrior Points eu tenho aqui, ó. 636 pontos para o carro 22, o carro número 60 tem 593 pontos e o carro número 33, 589 pontos. Esses são os carros aí que vencer mais vencidos aí, né? Temos também o carro número 88, o carro 20, né, com 580, o carro número 20, 88 com 563, o carro número 9 com 16 pontos, perdão, 557 pontos, e o carro número 54 com 549 pontos. Esse aí é o Honor Points, pessoal. O Rookie of the Year está uma disputa super acirrada, tá? A disputa ali, olho no olho, né? Palma a palma ali, um fio de cabelo na frente ali, e está, curiosamente, os dois estão empatados. Tanto o Daniel Wallace Jr. tem 188 pontos, o Daniel Soares também 188 pontos. O Rochester é o terceiro, o Cale Conner é o quarto com 124 pontos, Harrison Rhodes com 113, Peyton Sellers com 73 e Josh Rimmel com apenas 31 pontos. Aí esses são os eleitos, né, para o Rookie of the Year aí para 2015. A Dodge, né, a Dodge não, a Ford vem com o maior número de pontos aí, falando de construtores, né? Depois vem a Chevrolet, com 696, a Toyota 682 pontos, e a Dodge até o momento apenas com 196 pontos aí, a Dodge. Bom, pessoal, esses foram os números da corrida aí, né? Lá de Kentucky. Vou só passar o campeonato rapidinho aqui para vocês aqui, que eu sei que vocês estão curiosos para saber quem subiu e quem desceu na classificação, quem se deu bem, quem se deu mal, né? Deixa eu só mudar a página aqui. Ai, ai. É legal essas presepadas. Consegui aqui, pessoal. Vamos lá, né? O campeonato aqui. Como está o campeonato de pilotos? All Driver Points. O Chris Busch mantém a liderança com 593. Chase Elliott 36 pontos atrás do Chris Busch. Ty Dillon 46 pontos atrás. Elliott Sadler, né, que subiu uma posição com essa quinta colocação aí. Subiu para quarto colocado. O Egan Smith com 527 pontos cai para a quinta posição. O Dale Earnhardt Jr. continua em sexto. Brian Scott continua em sétimo. O Daniel Soares sobe duas posições, pulou de décimo para o oitavo. O Brendan Gaughan se mantém em nono. E o Ryan Reed, né, perde duas posições, despenca de oitavo colocado para o top 10 aí, para décimo, né, fechando o top 10 do campeonato de pontos, né? Passando os 15 primeiros aqui, Clemens Armstrong, Starr, X-Tyre e esses são os pilotos que ficaram aí, né, fora do top 10, pelo menos por enquanto. Creio que daqui a pouco embola tudo aí, vamos torcer para isso aí acontecer mesmo. É, pessoal, esse foi um bloco então, né, um bloco mais curtinho aí da Sprint Cup, perdão, da X-Fin Series. O próximo bloco é o bloco da Sprint Cup e daqui a pouco eu volto já com vocês aí para o bloco da Sprint Cup.